filosofia de rua, voz negra, irmandade. Na paz, na guerra, no choro de dor. Somos irmãos, somos irmãos. A cantar nossa vida, exaltar e pra sempre nos levar ao mundo diferente onde haja paz, respeito, amor, podendo assim apagar a maior dor de um povo ao qual eu pertenço. Sei que nunca esteve leso, pois ainda é indefeso. No entanto, só quer suceder. Sossegar, só vou ficar quando o mundo parar pra pensar na união dos povos que um dia chegará. Se Deus quiser e Ele há de querer, não consigo ver mais minha gente brava, a gente só sofrer. Sofrimento da nação que aos céus levanta as mãos e se pergunta o que virá, se virá e quando virá, meu irmão. Rogando em oração, desejando proteção, com a fé no coração, coração, coração. Será que a felicidade sempre está ao longo alcance? Será que daremos valor ao nosso semelhante? A união é a perfeição de qualquer comunidade, é o ponto de referência a uma real sociedade. Seja ela qual for, com seu devido valor, irmandade é o que pregamos com amor nessa era de terror. Na paz, na guerra, no choro de dor. Somos irmãos, somos irmãos. Pouco a pouco nos afastando de tudo de bom que existe dentro de nós. Estamos virando animais irracionais, não podemos mais agir como tais, jamais. Deixa o pensamento solto ao vento, então perceberá o que estamos fazendo. Onde está a fraternidade que sempre acredita existir? Só restou escombros, então vamos reconstruir. Estamos parados inertes a tudo e a todos, sofrendo, perdendo aos poucos. Isso pouco que desgosto. Estamos indo cada vez mais e mais profundo, profundo de um mundo poço. Isso pouco que desgosto. Vamos ter que mudar nossa forma de pensar. Não dá mais pra aguentar. Vamos revolucionar. Chegado o momento de reformular. Não perca tempo, venha já. Você verá que poderá ajudar nosso mundo a melhorar. A humanidade está se deteriorando. O mundo vai girando ano a ano, sempre o mesmo engano. Guerras por dinheiro, território, credo por vidas que são dizimadas pela falta do amor. Chega de dor, chega de tanta desgraça, tanto sofrimento, ganância, miséria, ódio. O que queremos é o fraternal respeito. Vamos dar as mãos, buscando assim a força da união. Irmandade é a solução pra acabar com esse mundo cão. Irmandade.